Cuidado, Tony Yankee 080 para Serra, November, Mike Charlie. Decola a pista no 7, curva direita, saída arbor, após direto, controle 120, décima 8, acena 5174. Saída arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo. Depois estabilizado. 2, eu peço a reportagem estabilizada, na 3896. Esquerda pro Adijamo, chama agora 1208 controle, tem um bom voo, 6140. Pro presente pro hotel 70, depois esquerda pro Adijamo, controle agora 1208, uma boa tarde, 6140. 1862, é que também já. 20 decolado no perfil da PUCA, porém mantendo a pro de decolagem até o 70. 207, estabilizado, baixar travado. Azul 4207, autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus com 10 nós, pistão no zero molhado, escorregadia. Azul 4207. Gente, livre pouso 4207. 10. Após boa, chama. Tá sim, subindo para o 350, vai voar para o 090, confirma só o limite, por gentileza. Ao cruzar o nível 1-1-0. Gente, ao cruzar o 1-1-0, voajamos, Oceana 6-1-4-0. Autorizado, após prossegue via Quebec, Mike na Lima, chama o solo, 120, desculpa, 121, decimal 9, o Lima que usou. Lima, usado o inicial táxi, a porta para o cruzamento da 1, questão, para ingresso da 7, o F sanguíneo. Sorteado hotel, autorizado cruzamento, após Quebec, Mike na Lima, chama 121, décima 9, para o cruzamento do pátio. Azul 4207 no solo 55, chamando o solo agora 121 decimal 9, liberando na Fox. Na Fox 219, Maria. Solo Salvador, bom dia, Azul 4207, liberando na Fox, tá na sua escuta. Fox 207, taxia Alfa, repórter da Juliette. Taxia via Alfa, repórter da Juliette, 4207. Haveria possibilidade de, ao invés de voar Jambo, coordenar a proa do Romeo Fox 018? Aguarde coordenação, Oceané 6140. O tráfego está à sua posição de 1 hora, a 10 milhas, passando nível 1110 e ascensão a 1170. O senhor ainda vai manter essa proa até novo limite 130. A gente estava cruzando já o 110, já estava voando o Jambo, porém então agora mantém a proa 90, o novo limite é o 130, confirma? Pode manter a proa 075, 080 melhor, proa 080, aguardar o cruzamento para o seu voar. Sim, a gente vai manter então a proa 080, aguardando o cruzamento do 130 para... para voar Jamo, Oceania 6140. Oceania 3896 estabilizado. Chame torre 118, décima meia dúzia, 3896. 1186, da 3896. Oceania 6140, tráfego agora superado em altitude. Está autorizado voar na proa do Romeu Fox 018. Sim, a gente está presente, voa Romeu Fox 018, grato pela coordenação, Oceania 6140. 3-9-850. Então, 3-1-9-8, desça para 2.000 pés, autorizado. ILS, ajuste de altímetro no 020. Reporte estabilizado. 2.020, reportada. 8-9-6. Gente, livre pouso na 1-0, tá? 3-8-9-6. Salvador, TP-5-5-5. Para o estacionamento, não pode ter uma posição remota. Ok, aguarda Papa Alfa Tango 4, Flávio Certa, aguarda posterizado para o estacionamento. Sente o TP, vai coordenar com a equipe de solo então. Eco Tango Índia atenta à esteira de turbulência do Airbus que pousa na 1-0, autorizada a decolagem da pista 1-7, o vento 1-2-0 graus, 1-0 nós, Eco Tango Índia. Próximo a Juliette, 4207. 4207, autorizado táxi, Juliette, portão 0. Juliette, portão 0-1, confirme. Solo 121, decimal 9. Libera a direita, solo 1219, tá 3896. 01, obrigado. 7 graus Delta. 090, Aracaju, decola pista no 0, curva esquerda, sai da Conde, prossegue com o 677, controle 120, decima 8, acionado 0172. Guardião 07, a torre na escuta. Suba ao 080 Cedargo. Procura cancelamento para prosseguir visual a partir do farol da barra. Gente, 1000 pés, reporte farol da barra. Obrigado, Umba. Santos da Juliette, está 3896. Salve Salvador, triple 5595 com 67 a bordo, 3 horas de autonomia alterna, porto seguro, está pronto para ataque. Autorizado táxi, a parte 1 no Indy Alpha, ponte para a torre 18612, que negou no 020, 559. Sente, autorizado via parte Indy Alpha, no ponte para a 1-1-8-2-6, triple 5595, sente no 020. Controle só rodou na escuta do 5722. 0 graus com 109, guardião 07. 728, descendo para 150. Desça para 050, chegada Mari. 050, na chegada Mari, 5728. 3198, chame torre 118, decimal, meia dúzia. 18, meia dúzia, uma boa, 3. 1 a 8. Oxané 6140, chame Recife, 1, 2, 5545, alterne 1-2685. Recife 2545, alterna 2685, boa tarde, Oxana 6140. Pois continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pistão no zero. Batendo. 2545, 2685, Mike Bravianchi. Chama o controle Salvador em 120, decimal 8, tenha um bom voo. Obrigado, bom trabalho para vocês também. Como o Juliette Tanzu. Gente, após o tanque vai ingressar no PAD, taxi a PAD 1, Indy Alpha, onde espera a torre 1862, que legal no 020. Pado está no litoral, atingindo o litoral, quem está esperando, não se escuta. É poste na obra Pouso. 7. Até o que espera o 3P5595. Dan 3198, tráfego avistado, autorizado pouso pista 1-0, vento 1-2-0 graus com 1-0 nós, atente a pista 1-0 molhada, escorregadinha, Dan 3198. 3198, livre pouso, pista 10. Dan 3198, para informação, à esquerda do eixo da 1-0, helicóptero comprou a sul, não interfere com seu pouso. Corrigindo a direita do eixo da 1-0. Perdão. Trip 5595, alinhar e manter, cabeceira 1-0. Alinhar e manter 1-0, trip 5595. Alonso, Tango Índia, autoriza iniciar a subida. 1-2-1, décima 9. É o Tango Índia, prossiga. Autoriza subida. Afirmativo. Obrigado, Índia. Tango 3198, táxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette para o 02. 3198. 1-2-9. Livre decolagem na 10, ETP 5595. Juliette Bravo Delta, linha e mantém cabeceira 1-0. Juliette, conteúdo 5722. Preciso manter a proa 084 por 20 milhas da presente posição para evitar uma formação à esquerda. Isso, está livre. 728. Alfa entre a Juliette, ele está fechado. Prossiga. reporte do Açu. Agora 120 decimal 8, bom voo. 1208, grato. Controle Salvador, trip 5595. 0.8 5595 5595, suba ao nível 040 inicialmente, saída do coral. 140, confirme, 040 ou 140? 0040. Ok, 040 na coral, trip 5595. Juliette Bravo Delta, livre a defalagem da pista no zero, vento 1-0 graus, 1-09. Controle, o Guardião 7 passou o Tito Açu. Chame a torre, 1-8, meia dúzia. Guardião 7. Torre, é o Guardião 07. Guardião 07, o ajuste no 020 prossegue para o Graé? Afirmo. Autorizado, da presente a proa ao Graé e reporta na final para pouso. Guardião 07. Reportará na final para o Graé 07. Papatango Juliette Bravo Delta decola 08, controle agora 120.8, bom voo. Legal, para! 728, voa na proa do Serra Vita 366. Vai realizar o Zulu? Whisky, se possível. Afirmativo, Whisky. Está autorizado. Desça para 2510. Ajuste no 020. 0210, descendo para 2000 pés na proa do 366. 35595, está livre da restrição, suba 120. Livre da restrição, 120, tripia 5595. Controle, bom dia, autorizado para a Delta, decola 90, no terceiro da ponte. Suba 090 em vigilância, Juliette Bravo Delta. Bravo Delta. Bravo Delta. Está na final para o Graé, Guardião 07. Guardião 07 avistado, autorizado pouso direto no Grael, vento 1-10 graus com 1-09. Reporta no solo controlado, Guardião. Reportará. Com 973, suave. Zero nível, Guanabi, decola pista no zero, curva direita, saída a bordo, após direto, controle 120 decimal 8, aciona 5441, Juliette Tango Zulu. Juliette, bota, puxa, vai acionar, Juliette Tango Zulu. Aeronave 73 solo. Risco 973 solo. Salvador, gol 1260 para autorização Recife, ciente da UIF. 1260 Recife, nível 390, via Peru 58. Decola pista no zero, curva esquerda, sai da Puca, transição Caju. Controle 120.8, aciona 5460. No 260, autorizado Recife, nível 390. É, confirma a via? Upper Whisk 58. Ok, Upper Whisk 58, decola da 1-0, curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 20.8, transponder 5460, gol 1260. 1260, tá correto, reporta o Chivex. Sente, gol 1260. Rio 5973, solo. No localizador, pista 105728. Torre 118, decimal 612. 112, 5728. Flag 5728, estabilizado no ILS. Whisky da pista 10, baixado e travado. Web 5728, bom dia, continua a aproximação, confirmando já visual? Ainda não, 5728. Ciente, reporta quando o visual com o campo, Web 5728. Ciente, contra visual 5728. Salvador, bom dia, Zulu 4207. 4207, Rio de Janeiro, 360, via Pezulu no zero, decola pista no zero, curva direita, saída da El Leda Bridge, controle 120.8, aciona 5462. Autorizado Rio de Janeiro, 360 nível, via Brasilu no zero. Decola da 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, pós-bridge. 128 controle, 5462, transponder azul 4207. Tá correto, é o Pax Black Sinal 4207. 130 graus com 10 nós, atente a pista 10 molhada e escorregadia. O é o Webjet 5728. Sim, 5728. Temos o Globo 1. 1983, pushback adicionamento no 4. Aguarda Serra 402, taxi Serra da Guarda. Após autorizado pushback adicionado, gol 1983. Após o 402, passar causa autorizado pushback adicionamento, gol 1983. Prossiga. Falou Salvador, gol 1260, portão 8 para pushback adicionamento. Autorizado pushback adicionado, com ataque, gol 1260. 7 livre, vai chamar táxi, o gol na 260. O Gileto Tango Sul já iniciou táxi? Decimal 0, Eco Tango Índia, serviço radar encerrado. Firmando, o Gileto Tango Sul solicitou táxi? Zero meia zero, identifique e desça até o 050 chegada a Mari. Até o ciente, só um minuto. Aguardando o Gileto Tango Zulu na escuta do solo. O Lima Kilo Zulu na escuta do solo. Tango Zulu na escuta da torre. Lima Kilo Zulu na escuta da torre. Se tiver ninguém daqui, você pode iniciar. Aqui já foi autorizado, só um minuto pra não ter algum problema. O Gileto Tango Zulu na escuta do solo. Ele chamou 2 a 9. A chuva tá muito forte aí? Chuva moderada, sim. Na metade da pista em diante. Isso. Táxi foi autorizado em manter a posição e não tá na escuta. Pô, teria como fazer certeza? Ok, grato. Vitor Charlie Hotel para GQE. Está autorizado 1100 nível. Decola pista no zero, curva direita. Sai da boa após direto. Controle 120 decimal 8. Aciona 5442. Sai da boa após direto. Controle 1208. 442 responde. Para acionar. Livre acionar, porta táxi, Tutelatel. Web 5728, livrou a pista. Web 5728, táxi Alfa, porta da Juliette. Porta da Juliette, via Alfa 2, gol 1260, PLB 155, com 3 horas e 20, alterna Salvador para o táxi. 1260, taxias via parte 1, segue companhia no através do 4, via Indy Alfa, Monte Espera 2, 2862, Quiringal 10, 1020. Parte 1, atento aeronave no através do portão 4. Índia Alfa, ponto espera na 0, torre 186, gol 1260.